Exu! Graças a Deus! Sabe? Sabe, Sabe, tudo bem com o senhor? Satisfação, viu? Deu trabalho pra chegar aqui. Deu trabalho? Credo. O senhor quer se sentar? Fala pro menino. Quando é pra vir? Não é pra ficar parando nos lugares. O que você quer de mim, moço? Quero ver se o senhor nos possibilita uma hora de estudos aí com o seu conhecimento do mundo espiritual. Então vamos começar. Vamos começar. Qual que é o nome do senhor? Olá. Qual que é o nome do senhor como entidade? Tranca-Rua das Almas. Tranca-Ruas? Seu Tranca-Rua. Seu Tranca-Rua das Almas. Isso. Tá certo. E qual o trabalho que o senhor faz no mundo espiritual? Meu trabalho é principalmente na porteira. Pra não deixar as coisas ruins entrar. Tá certo. E na rua também. Às vezes tem que quebrar as demandas, despacho. Principalmente que vocês fica demandando um contra outro. Que isso? Como o Exu vê uma pessoa que pratica religiosidade e faz demanda contra o outro? Não vale de nada a religiosidade. Isso é pra quebrar as pernas dos outros. Eu vou lá e quebro. Se deseja mal do outro, saiba que nós estamos olhando. Claro. Quem é do bem não sofre. Agora, quem fraqueja, principalmente nos pensamentos, esses aí recebem a carga. Recebe a carga. O senhor não acha, às vezes, da parte de vocês pedir muito que nós encarnados não fraquejemos nunca? Fraquejar vocês vão. Agora, tentar se manter firme é outra coisa. Ah, claro. Não tem dodói. Ah, eita. Isso não é conversa. Há quanto tempo que cada um de vocês estão indo e voltando pra aprender algumas coisas? A reencarnação, o senhor disse? Isso. Então, comigo não funciona isso. Essa conversa fiada aí que não sabe de nada, porque sabe sim. Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. E como a gente identifica os sinais, então, no caso de a gente não estar nesse caminho que vocês, o que a gente decidiu pra gente antes de encarnar? Quando cada um de vocês estão vindo pra Terra, já recebe as instruções. E ela fica na consciência. Mesmo que você, ela ou ela, não lembra de tudo. Vocês têm as impressões. As impressões. De saber o que é certo e o que é errado. Certo. Você sente dentro de você. Isso não está escrito em nenhum livro. Isso você sabe dentro de você. E cada um tem o pai e a mãe que precisa. O senhor pode explicar melhor o que o senhor quer dizer com cada um tem o pai e a mãe que precisa? Tem muita gente que aprontou no passado e precisa nascer numa família mais rígida pra pôr freio, pra pôr limite. Aquele que é muito solto. Então vai nascer no lugar pra frear esses impulsos. Não adianta falar mal do pai e da mãe falando que é isso, aquilo, é chato. Porque não é assim. Não é. É que a gente tem a tendência a procurar identificar o que está nos atrasando. Isso é coisa do homem. Isso é coisa do homem. Só existe progresso. seguir em frente. Sim. Até mesmo no meio dos buracos, tem uma saída. Mas muitas vezes os filhos são muito orgulhosos. Orgulhoso. E não pedem ajuda. Prefere se afundar cada vez mais. Se fechar e não consegue resolver os problemas sozinho. O senhor fala os filhos de pais que a gente considera ser a causa dos nossos problemas ou os filhos de fé? Todo filho da terra. Todo filho da terra tem instrução. Seja na doutrina que for. Todas elas pregam que tem que amar o próximo. Sim. Sem exceção. E para amar a Deus também. Todas as doutrinas, desde o Oriente até mesmo para lá de cá, mais para cima, fala isso. Fala. Então todos vocês têm consciência de como que funciona as coisas. Vocês vão errar e vão falhar. Mas não vem com dodóizinho, não. Sim. Eu não passo a mão na cabeça de filho nenhum. Certo. A não ser que o filho esteja tentando. Aí nós vamos ajudar a dar um empurrãozinho. Caso contrário, não conte comigo. A lei, se eu trancar a rua, tem a ver com isso. Se eu trancar a rua, muitas vezes, tem que segurar as demandas que os próprios filhos ficam criando para si mesmo. E aí, às vezes o barraco desmorona, quebra tudo. E nós que ficamos segurando. Mas chega um certo ponto, se eu trancar a rua, não segura mais. Deixa o filho cair para aprender. Aí começa a entrar no abismo. E acaba se perdendo lá. Mas mesmo assim, se eu trancar a rua, tá olhando pelo filho. Não existe filho desamparado, não. Não existe filho sem pai, sem mãe. Todos vocês têm. Até mesmo aquele que te gerou, mas te abandonou, vem, tem um outro pai. Claro, entendi. Quem é órfão assim, tem sempre quem cuida dele. Tem. Cada um de vocês tem. Cabe escutar. Mas às vezes os filhos são surdos. Eita. Não ouve a própria consciência. Como que Exu vai ajudar? Vocês têm que dar uma rasteira. Filho acordar. O que que torna um filho surdo para os ensinamentos, os toques que o Exu nos dão? Próprio egoísmo. De achar que sabe tudo. Porque vocês na Terra acham que sabem tudo. Sim, sim. Acham que são os donos da verdade. Utiliza até justificativa, porque eu tenho tantos anos de experiência. Mas vocês não se enganem, podem errar. A própria vaidade acaba cegando os filhos. E acaba se perdendo. E veja, meu filho, vocês vão subindo os degraus, isso é pra você também, viu? Sim, senhor. E quanto mais você sobe, mais desafio você tem. Ah, é. Não conta coisa que os outros ficam mandando, não. É você com você. Certo. Pra você não se perder no meio do caminho. Porque senão depois tem que voltar tudo. Ou então volta no estado mais inferior. Tem que começar tudo de novo. Aí tem que nascer, tem que crescer, tem que aprender a comer. Tem que aprender tudo de novo. Claro. Tem que aproveitar. Enquanto é que tá firme, tá bonito. Quanta oportunidade tá aí. Porque o sol nasce todo dia. Sim. Tem que saber aproveitar. Saber aproveitar. Isso. De que forma a gente pode melhor utilizar do auxílio que vocês estão dispostos a nos dar? Veja, muitos filhos passam por sérias dificuldades. E muitas vezes acredita que é coisa mandada. E não é coisa mandada. É o próprio Exu da pessoa, dando uma rasteira nela para ver se desperta, ver se acorda. Não adianta querer achar, profetizar uma coisa e fazer outra. Porque não é assim que é. Dá conflito entre a palavra e a forma com que age. Então, às vezes, filho leva uma rasteira pra ver se se encontra. Aí começa a buscar ali, aqui, acaba se encontrando. Porque se a vida de muitos dos filhos fosse boa, não buscava crescimento nenhum, não. Acabaria se estagnando na evolução. E aí que entra novamente o mistério do tranca-ruas. Às vezes os filhos estão assim, ó. Estão estagnados. Seu tranca-rua dá uma movimentada. Tem filho que já está crescendo por si só. Não precisa de bagunça. Mas tem muito filho que, se tiver tudo ajeitadinho, acaba parando. Né, moço? Mas cara, moço, né? Aqui ele é tudo ajeitadinho, né, moço? E não foi do jeito, né? Mas hoje você tá melhor. Tá melhor do que estaria antes. Então esse negócio de ajeitadinho aí, muito quietinho. Senão vocês param. Claro. Aí nós temos que trancar aquela situação pra abrir outra. Certo. E como que a gente, como humano, aceita sair da zona do conforto e abrir mão do conhecimento que a gente já tem a respeito da nossa vida e dos nossos guias? E... vocês que vivem na Terra, qualquer mudança começa a espernear. Fica de dodói, dói. Sim, senhor. Enquanto fica no dodói, aí que eu vou atuar. Aí que eu vou mexer na ferida. Eu vou colocar a mão bem quente e vou mexer lá dentro. Pra ver se você espeneia a corda. Pra crescer. Muitas vezes, temos que trancar algumas coisas. Porque senão os filhos ficam estagnados, ficam mortos. Muitas vezes também o filho tá caindo. Temos que trancar também ele. Porque senão cai num precipício sem fim. Então, tem muito filho, tem pataco no bolso, mas não sabe usar. Então nós vamos trancar o caminho dele, pra ele não ter muito pataco, pra passar dificuldade. Porque senão, se tiver muito, vai prejudicar um monte de gente. E a própria vida dele. Quando ele aprender a viver com pouco, e dá valor, então nós vamos trancar pra abrir novamente os caminhos dele. Porque o que é de cada um, ninguém tira. Certo. Nós podemos trancar e destrancar, mas tirar não. Veja você, moço. Sim. Você tava lá noutras terras. Tá. Você tava trancado. Então nós temos que abrir a porta. Certo. E aí você vai se incomodar. E esse incômodo, você vai usar a sua inteligência para buscar outras alternativas. Sim. De crescimento. Sim. Para beneficiar mais pessoas. Porque se você ficar trancafiado lá, seu próprio Exu vai dar um jeito de tirar de lá. Vai te chutar. Sai, meu filho. Mas o Exu não pode chegar pra voz no ser e falar, vamos, meu filho, vai. Não. Tem que criar uns enroscos. Porque você ia voltar, né, moço? Ia. Você ia ficar. É. E o que que decidiu? Voltar pra lá e voltar pra cá. Pois é. Porque lá você tem seu conforto. É. Tá tudo ajeitado, ajeitadinho. Tranquilo. Tranquilo, mas não vai. Boa. Mas não vai ficar tranquilo pra você. Não vai. Nós vamos te espetar. É, se continuasse lá, né? Isso. Claro. Então temos que. Veja, aí vocês acham que Exu é ruim. Porque a gente tá tirando o filho de lá. É. Mas Exu vê lá na frente. Uhum. E os filhos só vê atrás. E vê o agora. Nossa. São poucos filhos que conseguem ver além. Uhum. Muitos de vocês acabam se prejudicando, se perdendo aqui, ó. Na mente. Na mente. Uhum. E aí muitos dos filhos, nós temos que trancafiar. O mental. Uhum. Temos que arrumar um problema. Uhum. Pra ele sair lá do passado. Certo. Porque senão vive só no passado. Você tá entendendo? Sim. Então os problemas que cada um dos filhos estão vivendo hoje é uma oportunidade de crescimento. Mas vocês ficam espraguejando. Ficam murmurando. E aí Exu vai pegar o tridente e vai espetar mais. Uhum. Mas tu tem limite, né, meu filho? Tudo. A gente não pode prejudicar vocês. É a misericórdia divina. Isso. Claro. Dê um charuto. Certo. E vocês se comunicam, então, com a gente através dos sinais também, que nem sempre é a clarividência ou a clareaudiência. Como a gente pode não tratar esses sinais com ceticismo? Você diz. Só um minuto. Tá. Acendei aí. Tem muito filho hoje, uhum, que só acredita, uhum, naquilo que vê, uhum, naquilo que é poupável. Então nós temos que arrumar para vocês sinais poupáveis, problemas concretos. Palpável, claro. Então você vai por um caminho e vai para o outro. Vocês vão se encaixando. Tem aí na Terra algumas pessoas, uhum, muito raro, viu? Raro. Que conseguem ver além, como eu tava dizendo. Sim. Mas também tem muito falso guru. E esse mistério de trancar ruas também tem que trancar. Isso. Tem que trancar o caminho desses filhos pra tomar vergonha na cara e não ficar enrolando os outros. Enrolando, o senhor pode expandir mais nesse assunto? Passando a perna. Uhum. Tentando passar sua própria verdade. Sabe o que é um falso guru? Pois não. É uma pessoa que fala uma coisa, mas age de outra forma. Ah, tá. É aquele conselheiro, aconselhador. Guru não é aquele povo que fica jejuando e meditando. Esses aí são gente boa. Gosto muito deles. Eles têm um equilíbrio do que fala e do que faz. Agora, falso guru é quem fica cuidando da vida dos outros. Fica falando pelas costas. E não faz pra si mesmo. E acaba se perdendo. Se perdendo, meu filho. Mas vocês não deixam se perder. Não. A gente trancafia. Trancafia os caminhos. Uhum. Para ele voltar para dentro. Claro. Para ele fazer uma análise interna. Uhum. Para ele refletir. É. Então, não vai ter dinheiro pra sair, pra ir no cinema, pra ir na festa com os amigos. Uhum. A gente afasta os amigos próximos, pra ele ficar sozinho em casa. Eita. Aí ele não tem dinheiro nem pra pagar a internet, pra pagar a televisão. Só tem ele. Uhum. Ele e ele. Pra ele repensar a vida dele. Tem muito filho que tá nessa situação hoje. E tem que prestar atenção. Por que que tá assim? Não é à toa. Não adianta ficar reclamando que... Quem reclama não enche a barriga. Só atrai mais miséria. Tá entendendo? Sim, senhor. Eu ouço observações, às vezes até maldosas, de pessoas que dizem, ué, se tem Exu, se tá cuidando do jeito certo, se tem uma casa com firmeza, por que que a vida da pessoa tá uma porcaria? Tem fundamento essa observação, seu Trancarro? Temos, tem. Veja bem. Quando os filhos resolvem abrir uma casa, tem certas responsabilidades. Não apenas com a casa, mas consigo com os filhos que estão lá dentro. Tem muito filho que abre uma casa só para falar que é pai ou mãe de santo. Para exercer domínio sobre os outros. As entidades, os filhos que estão naquela casa, acaba se afastando e tenta puxar os filhos fora. Tirar os filhos dali. Mas os filhos são teimosos. Gostam de bater a cabeça. Então vamos deixar mais um pouco. Porque aquele pouco tem um fim. Mas do pouco ao fim tem um aprendizado. Ou muitas vezes a pessoa abre uma casa e acaba se esquecendo de si mesma, das raízes, do porquê que abriu a casa. Quais são os fundamentos da casa? Você sabe quais são? Não, senhor. Os fundamentos não é aquilo que está enterrado no chão. Ah. Ou na porteira. Fundamento da Umbanda é qual? Ah, amor, humildade, tolerância. Isso. Isso são os fundamentos de uma casa. Uhum. Prestar caridade. Sim. E não se amostrar. Claro. Essa é a lei número um. Que qualquer dirigente, filho, uhum, tem que ter. Tá ali para prestar, para servir, não para ser servido. Se você quer ser servido, vai almoçar no restaurante, que lá tem alguém que vai te servir. Sim. Mas quem tá lá de fora, assistindo a o movimento, a gira, uhum, esses que tem que ser servido. Mas antes, o pai de santo, meu amante, tem que prestar atenção nos filhos da corrente. Tem que conhecer cada um. Que uma corrente arrebentada estoura pra todo lado. Aí a casa arrebenta e todo mundo cai. Hoje eu tava falando isso pro meu menino. Hã? Falei pra você também. Sim. Sabe o que que... Quais são os principais sintomas quando uma casa está arrebentada? Quais? Primeiro, os caminhos começam a ser trancafiados. Começa a dar problema na família. Uhum. Começa a ter briga, confusão. Começa a dar muita dor de cabeça com relacionamento. Uhum. Tem uns filhos que começam a perder dinheiro. Perder os pertences. Começa a passar por problemas. Do pataco. Uhum. Porque isso aí é os pontos fracos. Os primeiros pontos fracos que quem trabalha do outro lado pega. Falta de dinheiro e as emoções. Se controla isso, você controla a mente. De quem tá ali. Sabe como é que você controla a mente? Como? causando preocupação com a falta, com a miséria. Você controla a mente porque tem uma série de problemas dentro da família, discussão, intriga, traição. Isso é controlar a mente do outro. Tá entendendo? Sim. Controlar a mente, né? Fazer uma hipnose. Você pega no ponto fraco e trabalha em cima. E aperta o botão que aí acontece tudo. Nossa. Entendeu? Sim, como é que é? Sim, sim, senhor. Você não precisa fazer mais nada. Você faz isso e deixa a coisa rolar. E aquela bola vai crescendo cada vez mais. E eles ficam rindo do que tá acontecendo. E eu também fico rindo. Claro. Porque na hora que eu vou chegar quebrando. Quebrando? Quebrando. Quebra o que tiver na minha frente. Ixi. Chego trancafiando. Trancafeio os corações doentios. A mente dos maldosos, dos impiedosos. Esses estão trancafiados. Eu não gosto de falar nisso, mas eu vou falar. Tem muito companheiro que eu puxo pro meu lado, mas eu já tô na mente dele. Vendo as histórias, passado dele. Ele acha que é meu amigo. A gente toca braço, aperta a mão do outro. Mas eu tô trancafiando. Eu tenho que anular, esgotar ele. Pra ele não prejudicar. Tá entendendo? Sim. Então eu falo que chego quebrando. Uhum. Não é quebrar as coisas. Uhum. Baderna tem. Tem que ter. O caos, né? Tem que ter o escândalo. Tá na Bíblia isso? Tá, eu preciso que venha o escândalo. Vem o escândalo para que haja transformação. Uhum. Quem que faz o escândalo? É o preto velho? Não. É o Exu. É o Exu. Sim. É o Exu que bebe marafo, que usa essa voz, fala errado, pra escandalizar, pra incomodar. E eu gosto do que eu faço. Adoro. Adoro? Adoro isso. Claro. Eu não devo nada a ninguém. É, ué. Eu devo a minha consciência e o homem lá em cima. Certo. Então, o senhor está dizendo assim, se a minha pergunta que segue aquela é essa, como que eu vou saber quando as minhas entidades pararam de me servir se eu abrir uma casa com boa intenção? Parar de servir? É, sobretudo porque nesse aspecto eu quero ser servido, né? Mas assim, de um jeito bom, seu Tranca. Falar assim, eu quero que a entidade me sirva com o conhecimento dela, com a incorporação, para eu poder ajudar os outros. É um pensamento que muita gente tem. O que você acha que é servir? Servir é... Por fogo aqui. Servir pra mim é você se doar e cumprir ali uma ajuda pra quem te procura. Sem ter um interesse embutido em troca. Tá bom. Fiz o ponto, pedi pro senhor estar na carrua. Me dá um carro novo, se tu carrua. Passa um ano e o carro não veio. Trancar a rua não me serviu. É. Serviu ou não serviu? É, a pessoa vai achar que não. Porque pediu o carro e o carro não veio. Aí se eu trancar a rua, você pediu pra mim. Aham, aconteceu isso mesmo. Não, você pediu pra mim. É, vamos dizer um exemplo. Isso aqui é uma coisa. É. Primeira coisa que eu vou fazer. Uhum. Eu vou lá na tua casa. Eita. Vou ver como que é o seu dia a dia. Uhum. Se eu ver você deitado, dormindo até meio dia, explorando os outros, eu vou te dar um tapa na cara pra você acordar. Uhum. Se você é trabalhador, faz o bem, aí eu vou servir. Das dois casos eu vou te servir. Uhum. Veja, eu vou sempre te servir. Uhum. Então tem que tomar cuidado quando você pede. Nada. Você pediu o carro, eu vou te ajudar a ter o carro. Mas eu vou trancafiar a sua preguiça. Pra você tomar vergonha na cara e trabalhar. Eu vou te ajudar, veja. Certo. Eu não vou mandar o homem lá errar a casa e deixar o carro na tua casa. Isso eu não vou fazer. Certo. Mas eu vou trazer as condições pra você exercitar o seu poder de criação pra poder materializar aquele carro. Sim. Pode passar 2 anos, 3 anos. Uhum. Se o filho não tem jeito, uhum, vou distanciar. E vou ficar observando. Porque tudo que me pede, eu não esqueço. Eita. Entendeu? Sim. Claro. Pode passar o tempo que for. Uhum. Eu não esqueço. Pode virar outro século. Pra mim, é como se tivesse pedido há 1 minuto atrás. Uhum. Eu não esqueço nada. Mas, você perguntou. Sim. Das entidades que se afastam. E a pessoa tá ali com a boa intenção. Dirigente de casa, quer ajudar. E como discernir isso, quando se afastou, quando não se afastou, quando eu estou incorporando a entidade? Na verdade, não se distancia. Não. Afasta. Uhum. Fica observando de longe. Às vezes os filhos têm que levar umas cacetadas para aprender. Para aprender com erro. Eu vou ficar olhando de longe. Uhum. Vou ficar observando. E quando for pra dar o basta, eu dou. Entendeu? Sim, senhor. Então, um dos riscos de muitos filhos querer abrir uma casa, tocar o tambor, às vezes é o falta de preparo. Ah. Não da sua mediunidade. Uhum. Ou das suas entidades. Uhum. Mas é o conhecimento. E no meio da dificuldade, o filho vai buscar o conhecimento para consertar. Entendeu? Sim. Ele tem que aprender, vivenciar. Não é errado você montar uma casa. Mas tem momentos que vai passar no fogo. Tiroteio, meu filho. Quem que sai vivo? Fogo cruzado ali. Isso. Claro. Fogo cruzado. Uhum. Pra ver se acorda. Porque tá faltando alguma coisa. Uhum. Tem que buscar fora. Fora. Entendeu? Tá. Porque ali dentro não tá dando conta. Só ali dentro não tá dando conta. Uhum. Então, às vezes, as próprias entidades da casa Vai buscar fora. Vai comunicar. Conversar e pedir. Não é feio, não. Porque nem a gente sabe tudo. É. Entendeu? Sim, claro. Mas e aí, como que faz se a pessoa tá num ambiente onde vai buscar ajuda fora e todo mundo despreza ela e não tá disposto a ajudar ou querem guardar o conhecimento pra eles? Procura outro. Sempre tem. Sempre tem. Tem pra todos os gostos. Eita. Tanto é que você vê tanta religião que tem. É. Eu acho isso bonito. Uhum. Mesmo me chamando demônio, é. Que eu realmente sou. Eita. No bom sentido. Uhum. De esgotar e trancafiar. Eu acho bonito. Às vezes você tranca a rua, tem que trancafiar a boca de uns filhos. A boca? A boca. Tem que levar uma surra pra aprender a fechar a boca. Mas não é surra de pau, não. É surra da vida. Moral. Porque diz uma coisa, mas a vida tá outro sentido. Certo. O que que conta mais? A sua palavra ou a realidade? A realidade. É a realidade. É. A realidade é seu chicote. Uhum. Da própria língua. É. Você diz que tá tudo dando certo. É. Mas pro outro lado tá tudo dando errado. É. Tem alguma coisa errada. Tem, não sim, tem? Sim, senhor. E quem não cai a ficha, meu filho? O que você quer que a gente faça? Desenha? Não. Quer que eu chegue lá naqueles... aqueles médicos, pinta. É. Escrevo lá. Tá errado. É. Às vezes vocês não acreditam. Uhum. No que a própria entidade fala. Então a própria vida se encaminha. Uhum. Mas a vida tem sangue. E o sangue, sabe o que que é? O quê? Exu. Sangue. Isso. Movimento. Isso. Claro. É o movimento. Movimento. A esfera. Uhum. Como é que tá, minha filha? Seu moço tá do seu lado. Sabe, né? Quando o moço chega perto dela, ela fica... é? Estremelique. É? Você tá vendo, né? Tá certo. E... o senhor, então, observa um movimento crescente de pessoas incorporando o conceito e não a entidade? O que é conceito pra você? Conceito pra mim é, por exemplo, eu sei que o Exu existe, eu sei que ele tá do meu lado, tá me passando telepatia, mas não tô incorporado e já quero ajudar. Se apodera do controle motor do meu corpo. Isso. E eu posso ficar 100% consciente ali. Mas tem que existir uma influência espiritual acontecendo ali. Não é só corpo, é mente. Como? Toma a mente. Ah lá. Toma o corpo e a mente. Não é só tomar corpo. Ah lá. Tomar corpo e aí? Esse aí eu sei ainda, né? O que que acontece? Quem que tá falando? É. Tem que tomar a voz. Uhum. Tem que tomar a mente. Até o emocional. Sim. Ixi. Que não é mais você ali. Tem uma coisa ali. Certo. Aí tem que ver que coisa que é. Se é entidade, umbanda, que banda. Ou se é uma coisa que fica rondando aí pelo mundo. Buscando cabeça vazia pra poder tomar conta. E tem muito filho que alimentou o egum, viu? Ô, louco. acha que tá alimentando essas entidades, tá alimentando algum? Não. E aquela coisa toma força, uhum, se enraiza, uhum, na vida da pessoa. Sim. E traz a miséria e a desgraça pra pessoa. E aí a pessoa não tem nem o que te comer. Tem nem o que dar pra si mesmo. Quando isso acontece, aí meu filho, dá trabalho, viu? Dá trabalho. Às vezes pra convencer. A pessoa tem uma coisa ali. Não, tem entidade. Tem mesmo. E os filhos que ficam fingindo, ou sabe disso? Sim. Vira uma antena para raio. Quando a gira tá acontecendo, que é gira? Gira é um encontro de pessoas com propósito na Umbanda da prática da manifestação do Espírito da Caridade. Gira é preto velho, caboclo, sim, criança, Exu. Criança, pequenininha, cresce para se tornar um adulto, para se tornar velho. É o ciclo. Sim. Entendeu? Ah. O movimento é Exu. Uhum. Se gira. Então gira é o movimento dos quatro elementos. Energia das entidades. Sim. Mas a entidade não faz tudo sozinho, não. Gira. Tem um médium. Tem a corrente. Tem os firmamentos. Tem o espaço. Tem os elementos espalhados. Entendeu? Sim. Tá na Bíblia. Aonde tiver um e mais um, lá eu estarei. Sim, e aí? É o movimento. Positivo, negativo. Polaridade. Entendeu? Sim, senhor. Veja o dono dessa casa. Ah. Tá aqui, acompanhando. Tá. Acompanhando. Ah. Ele tem os firmamentos dele. Sim. Mas pra ele trabalhar, quem tá na corrente tem que estar firme. Senão arrebenta. Entendeu? Sim. Isso em qualquer casa. Se arrebenta e estoura pra tudo que é lá. Aí vira uma bagunça. Claro. Vira. Vira bagunça. Uhum. Senão, se a corrente não tá com um elo forte, um pelo outro. Uhum. Se algum filho da corrente tá passando por dificuldade, para tudo e vai ajudar ele. Mas eu não vejo isso muito acontecendo. Uhum. E por isso que estoura. Por isso que não dá certo. Eu já fui numa casa, uhum, que o Pai de Santo, a corrente arrebentou. Eu não vou resolver. Mas é a responsabilidade dele. Se ele não resolver, aí eu resolvo. E aí é do meu jeito. E o meu jeito, meu filho, não queira saber como é que é. Porque daí o Pai de Santo vai se ver comigo. Porque eu vou trancafiar os caminhos dele. Pra ver se desperta. Porque se ele não tá cuidando do filho, fecha a casa. Fecha tudo, recolhe tudo, despacha tudo. Agora, se o pai de santo é responsável, conta comigo. Eu vou na frente, vou dos lados, vou atrás, vou em cima, vou embaixo. Eu vou por todos os caminhos, meu filho. Vou até no quinto dos infernos, se precisar. Mas eu vou. Porque ele é um pai dedicado. Cuida bem dos seus filhos. Vai passar dificuldade? Vai. Mas nós vamos estar ali junto. Vamos estar segurando. E ele tem que fazer as firmezas, fazer as orações, para também ajudar a nós trabalhar. Ah, não vou fazer o padê do Exu, não vou colocar a pimenta, não vou colocar o marafo. Como que eu vou te ajudar? Vou tirar o elemento de onde? Então você coloca lá para eu movimentar as coisas. Se não colocar, como é que fica? Não é porque Exu gosta de pimenta, do marafo, que é bebum, não. Não é isso, não. A gente precisa do elemento pra trabalhar. Ah, mas isso é evolução. Então Exu não é evoluído. E você é. Você precisa também dos elementos para você trabalhar. O que, os caboclos fazem no meio do mato? Traz os elementos. O que, as ondinhas, a sereia faz no mar? Traz os elementos. Tá entendendo? Sim, senhor. Então o caboclo vai na mata, junto com os pai velho, para trazer os elementos. Pra fazer o trabalho. Até eles usam. Eita. Por que Exu não pode usar? É, claro. Entendeu? Sim. Entendi, sim, senhor. Ô, senhor Tranca-Ruas, o que, já que o guia-chefe dessa casa está aí do lado, não sei se o senhor pode pegar uma mensagem do coração dele, o que pra ele mais importa num dirigente espiritual? Sim, aqui, meu filho. Só um momento. Sim. Depois, minha filha, você vai sentar aqui. Deixa eu falar, viu? Você grava com ele, viu? Tá certo, vou fazer isso. Você tá com tempo? Tá. Termina. O que, ele tá pedindo? Sim. Veja, já foi dito. Já, claro. Compromisso. É. Firmeza. Cuidado com a gente. Isso não é só pra cá. Não. Pra todos. Sim, eu quero ele falando como guia-chefe, né? Isso. Claro, claro. Tem que cuidar, meu filho. Mas eu não tô falando do guia-chefe do outro lado. Tô falando que trabalha na mesma linha que eu. Entendeu? Esquerda. Ah, sim. O homem que tá aqui usa capa. Entendeu? Sim. Capa preta. Sim. Tem uma espada. É o seu Tranca-Ruas? O seu capa preta? Isso. Oh, meu pai. Claro. Veja. Cada um de vocês... Sim. Tem um companheiro. Um Exu. Que caminha do lado de vocês. E durante essa caminhada... Meu filho, a gente vibra muito. Principalmente quando os filhos abrem os olhos. Vibra de felicidade. Isso. Nossa. Ficamos tristes também. Quando os filhos são desleixados. Se você é desleixado comigo, eu vou ser desleixado com você. Se você passar dos limites, aí eu vou ter que trancafiar você. faz parte do mistério Tranca-Ruas. Toda casa de Umbanda tem um. Eu sou só apenas mais um. Claro. Os filhos acham que tô Tranca-Rua igual. Não é. Não é. Cada um tem a sua história. E a minha eu não vou te contar hoje. Tudo bem. Claro. Então... Mas gosto muito do meu menino. Gosta? Gosto. Mas se ele desandar, eu vou ser o primeiro a corrigir ele. Nossa. Porque eu não quero que ele vá para maus caminhos. Caminhos que não precisa passar. Então eu vou trancafiar ele. Tem alguns filhos que tem a mente trancafiada. Não consegue sair daquela pensamento. Sabe por quê? Por quê? Porque ainda não amadureceu. Ainda o fruto não tá bom pra comer. Se você colhe o fruto antes, apodrece. Não dá nem semente. É uma coisa estranha que vocês da terra têm. Sabe por que, que fruta tem semente? Sim, é porque... É pra comer e jogar na terra. Não é pra engolir, não. Mastigar depois. É. Defecar. É. Não sei de onde vocês tiraram isso. E isso serve também pra vocês na vida. Vão se alimentar de uma situação. Colhe semente. Separa. Depois joga no solo. E aí vai crescer mais árvore, vai dar mais fruto, vai dar mais semente. É assim que as coisas crescem. E é assim que funciona. Então, às vezes os filhos querem tudo pra si. Quer tudo. Então Tranca-Rua vai lá. Vamos falar numa linguagem direta. Não. Vou espetar a bunda do menino pra ele abrir. Porque aquele diquinho que ele acha que é muito, é pouco. Tem que abrir, meu filho. Se a moça aqui resolve fechar a porta da casa dela, como é que vai somar? Não. Quem que vai vir? Não, deixa eu olhar pra você. Você se encaixa, então eu vou te colocar aqui. Você não se encaixa, então sai fora. Como que vai crescer desse jeito? Entendeu? Sim. Então, você vê? Vem o drogado, vem a prostituta. Vamos abraçar todo mundo. Todo mundo é filho do pai. Vamos todo mundo crescer junto. Então o drogado vai contar a experiência dele. Vai distribuir os frutos dele. Os filhos entrar na droga. Não precisa entrar na droga pra passar tudo que ele passou. Entendeu? Sim. Então a experiência dele são as sementes. A prostituta vai contar como é que é. A vida difícil. As dificuldades. Pra alertar. Tá fazendo bem, tá? Tá. É isso que importa. Ei. Mas vocês ficam julgando. Porque ele é isso, porque que é aquilo. Problemas, o que que ele é. O que que ele tem pra passar de bom. É isso que tem que olhar. É isso. É isso que importa, você sabe disso, né? Sim, sim, senhor. Vocês sabem muito bem isso. Porque quem julga fecha as portas. Fecha. Como é que tá meu tempo aí? Estamos aí nos 10 minutos finais. Talvez os filhos querem andar mais rápido. Tem que parar um pouco. Ficar em pé. Quando o filho tá de pé, aí consegue enxergar longe. Se o filho tá baixado, só vai enxergar o chão. E quem enxerga o chão vai ficar no chão. Entendeu? Sim. Mas não é isso não, moço. Não é isso. Veja só. Sim. Na sua jornada. Na minha. Você teve que ter um começo. Sim. Tem muito filho que tem as coisas, mas não dá o primeiro passo. Como que fica? Estagnado. Como que fica? Então, meu filho. Sim. Às vezes a gente tem que trancafiar muitas partes. Pra sobrar uma saída só. E aquela saída é a solução. Aqueles filhos que falam assim: eu não sei o que eu faço, já tentei de tudo. Sabe por que que fala isso? Porque não tentou ir pela saída. Fica andando com os quatro braços, escalando parede. Tem uns filhos que ficam recitando mantra. É, pô. Fica mantrando. Decreto de São Miguel. Isso, essas coisas aí. Ajuda, ajuda. Mas quem mente pra si mesmo tá fugindo do seu caminho. Sabotagem. Isso. Auto sabotagem. Mas vamos passar a mensagem final. Vamos lá. Olha que eu vou voltar a falar com você, viu? Você vai voltar? Vou, vai pra frente. Ah, sim, senhor. No ano outro... No ano que vem. No outro diálogo. No outro diálogo, ano que vem. Ano que vem? Esse ano. Me chamaram aqui. É. Eu não queria vir. Que isso? Mas me chamaram, então eu venho. Eita. Eu não sou desobediente. Oh. Você me pedia pra vir. Superior. Eu tenho que vir. Então minha mensagem é essa. É? É. Eita. Às vezes os filhos sabem o que tem que fazer pra melhorar e não fazem. Então depois não reclama que a vida tá uma porcaria. Nossa. Se vier reclamar, eu não vou passar a mão na cabeça, não. Tem muito filho com má mortagem. Tem que prestar atenção. Que anda pregando e fazendo. Tem que conciliar a ação com a fala. Se as coisas não andam bem, melhor ficar quieto. Entendeu? Sim. Na hora que tiver bom, daí você fala. Mas fala com cautela. Tudo que você pregar, você tem que fazer. Isso é ser uma pessoa de palavra. A pessoa de palavra não é aquela que faz um trato com você, de fazer tal coisa, e vamos forçar para fazer. Não é isso. Quando os filhos conseguir conciliar a fala com a ação, vai conseguir o equilíbrio. Vai entrar no eixo. Se as coisas não andam boas, não espragueja. Porque toda praga que você prolifera, ela se materializa. Tá entendendo? Nossa. Na doença, problema na família. Vai trancando os caminhos. Certo. E aí não precisa nem de eu fazer meu trabalho. Você mesmo faz. Isso já faz pelo senhor. É? E aí muitas vezes eu tenho que trancafiar aquele pensamento. Pra parar, pra dar um basta. Porque senão o filho se quebra. E aí quando você anda de braço, você não encontra equilíbrio. E aí acaba tombando, rolando. Vira uma fuzuê. E eu fico rindo. Porque eu sei que o filho que tá tentando, ele vai conseguir. Uhum. É inevitável, meu filho. Vai conseguir. Vai. Uhum. Mas tem que ter um ponto, tem que ter um caminho. Você vai cair muitas vezes. Porque a menina ali fica preocupada. Uhum. Eu não vou dar conta, que não sei o quê. Você também. Todo mundo aqui, meu. Uhum. Mas quem pratica calado, fica quieto e não fica se corroendo, consegue. É aprendizado. Quando vocês não eram meninos, uhum, vocês não gatinhavam? Sim, senhor. Até levantar? É isso que eu queria dizer. Uhum. Muitas vezes os filhos estão engatinhando numa situação. Vai trabalhar numa área, tá engatinhando. Quer crescer, vai engatinhar. E aí vai ter que aprender tudo sobre a área. É. Pra poder ficar de pé. Então errar, meu filho, não é feio. Uhum. Feio é ficar parado. E aí eu vou ter que movimentar. Entendido? Entendido, sim, senhor. Tá dada a mensagem? Tá dada, sim, senhor. Graças a Deus, né, meu filho? Graças a Deus. Já correu na astral. Graças a Deus. Sabe quem falava graças a Deus? Quem? Cristo. Ô, louco. Cristo Jesus. Ele, graças a Deus. Ele não falava assim. Não. Falava de uma outra forma. Sim. Entendido? Sim, entendido, claro. Sabe o que quer dizer graças a Deus? O que, seu Exu? Quando você fala graças a Deus, o que você sente? Eu sinto que o que aconteceu é uma obra divina. Isso. Você está tornando aquilo divino. Uhum. E ao mesmo tempo está agradecendo. Ao invés de espraquejar. Reconhecimento, né? Isso. Claro. Então, bateu o carro, graças a Deus. Exato. Tá doente? Graças a Deus. Por que que isso aconteceu? E muitas vezes os filhos ficam justificando. Ah, fizeram uma macumba pra mim. Não, você bateu o carro por descuido. Ah, mas quem sou eu pra errar? Um ser humano. Quer justificar muitos erros. E quem justifica muitos erros acaba se desencontrando. Nunca a culpa é tua, sempre do outro. Sabe você trancar a rua? Vamos. Gostei, viu? Eu também. Fiquei muito honrado. Me sinto muito honrado.